10. Eu sou o Jorge. Eu não sou o Jorge. Eu peso 100 quilos. Eu não peso 100 quilos. Eu tenho de fazer ginástica. Eu não tenho de fazer ginástica. Eu tenho 2 aulas por semana. Eu não tenho 2 aulas por semana. Eu moro na Praça Bernardo Santareno. Eu não moro na Praça Bernardo Santareno. Teresa, tu és um papagaio? Não, não sou.